no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O potencial turístico de Ouro Preto é conhecido por todos, mas existem lugares na cidade em que nem a própria comunidade reconhece como tal. Pensando nisso, os projetos Mapeamentos do Afeto foram criados na cidade, com o objetivo de cartografar esses locais para mostrar que o município vai além de seu centro histórico. O foco da ação extensionista é aumentar a sensação de pertencimento do local da população ali residente, ampliando o potencial turístico e museológico da área. Outro objetivo é a formação de pessoas para atuarem nos processos de preservação dos bens culturais e paisagísticos. Márcia Cury, responsável pelo programa, conta quais bairros fazem parte da iniciativa. Ele integra dois projetos, basicamente eles têm o mesmo título, que é Mapeamento do Afeto, Patrimônio Arqueológico e Paisagístico dos Bairros Morro São João e Morro Santana e Morro da Queimada e Morro São Sebastião. São os quatro principais bairros no entorno do parque que tem o cotidiano diretamente afetado por qualquer ação que se proponha ali no Morro da Queimada, né? Ele é um parque municipal, é uma área protegida, é um sítio arqueológico, por isso também protegido. Existe um histórico de uma tentativa da gestão pública em criar um melhor aproveitamento da área. Esse ano, foi retomado um conselho gestor do parque no âmbito municipal. O Mapeamentos do Afeto não faz parte do conselho, mas participa de forma voluntária para acompanhar as ações realizadas. Márcia Cury explica como ocorreu a aproximação com a comunidade local. A partir, então, de uma aproximação com a comunidade, em que todo o nosso trabalho, mesmo o de pesquisa, meio de projetos de iniciação científica, que estão absolutamente de mãos dadas com os projetos de extensão. Nós vamos a campo sempre, todas as equipes, todos os alunos, numa equipe integrada. Enfim, todos esses projetos, eles visam um trabalho de desenvolvimento metodológico conjunto. Como foi possível perceber, a riqueza cultural presente à nossa volta é enorme. Assim, é preciso atentar-se ao lugar em que vivemos, não é mesmo? Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.